A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando o Evangelho de João, hoje no capítulo 2. O primeiro capítulo já foi enviado, certamente logo será postado, se já não foi, no blog também, e nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Antes disso, eu quero mandar um abraço apertado a todos vocês, em especial o irmão Mariano, que tem sempre mandado mensagens. Eu tentei falar com você uma vez, não consegui, vou tentar novamente. Mas um Natal cheio de bênção e alegria para você, sua família. Um abraço ao Everson também, que tem sempre postado as mensagens. Na semana passada ainda eu li uma das mensagens dele e desafio a todos que estão abrindo esse WhatsApp que leiam as mensagens que são abençoadas. Ao Isaías, que sempre nos manda canções, a pastora Iloamara. Meus parabéns, pastor Marcos, meus parabéns pela vitória que vocês tiveram agora. Também através da filha, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor também pela pastora Renilda no seu trabalho na Amazônia. E a minha oração não pode ser outra senão de que haja um Natal de paz mesmo, seja um ambiente de paz. E trabalho maravilhoso que vocês estão realizando em várias frentes houve a paz que o Senhor concede. Em outros lugares, infelizmente, houve morte, porque o diabo ainda está solto, livre, para roubar, matar e destruir, mas eu tenho certeza que aos poucos o processo de evangelização vai avançar nessas comunidades e tenho certeza da vitória em Cristo Jesus. Força, pastora. Não foi possível chegar a todos os locais que a pastora desejava, com os ribeirinhos, com os indígenas. Não foi possível entregar todas as bolsas de alimentação, a cesta, né? Cesta de alimentação. Mas eu não tenho dúvida que o Senhor vai providenciar e vai providenciar logística também para isso. Então, irmãos, mencionando esses irmãos e irmãs, mandando um abraço caloroso a eles e elas, eu transmito a todos um Feliz Natal, todos e todas, um Feliz Natal debaixo da paz do nosso Senhor Jesus. Foi isso que ele veio trazer. Ele é o príncipe da paz. Emmanuel, Deus conosco. Conselheiro, ele há de nos dar discernimento para tudo. Deus forte, ele há de nos fazer vencer qualquer obstáculo. Pai da eternidade e príncipe da paz. Que essa bênção que nós estamos celebrando no dia de hoje, perpasse por cada coração e nós sejamos testemunhas desse menino que nos nasceu, desse filho que se nos deu e de tudo que ele representa para a salvação da humanidade e para o sentido da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não posso deixar de mencionar mais dois nomes. Primeiro, o irmão Freitas e família, Freitas, Marileia e família. Ali representando São José dos Campos, Todos os irmãos de São José dos Campos, todos, todos, todos. Amo muito vocês. E também não posso deixar de mencionar mais uma vez a missionária Vivian. Já estamos começando a conversar sobre a possibilidade dela ministrar mais dois textos. E eu me afino muito com a maneira como ela zela pela pesquisa, ela zela pelo estudo, zela para apresentar para Deus o melhor, porque para Deus tem que ser assim, o melhor. Então, estamos em conversação, é claro que são muitas atividades pessoais, profissionais, compromissos na igreja local, compromissos missionários, a gente não sabe se será possível, mas há um desejo no meu coração, da pastora Margarete, que ela possa trabalhar com mais um texto do Novo Testamento, e ela está com um texto do Antigo também, e com isso nós vamos alimentando essas 20 nações aproximadamente que estão conosco, provavelmente um pouco mais, pelo que o relatório do Google nos manda, acerca de localidades não reconhecidas ou nações não identificadas. Nós sabemos que isso tem motivo político, então é muito provável que seja maior o número. Mas um abraço, querida. Hoje eu não liguei para falar sobre esse trabalho, embora tenha mencionado agora para todos. Mas desejo a você, em particular, um feliz Natal, cheio de paz, cheio de alegria. E tenha certeza que nós não cessamos de orar por você e por todos vocês que nós mencionamos, nem uma semana sequer. Tá bem? Nenhuma semana sequer. A todos os irmãos desse grupo, às pessoas da nossa família sanguínea, da nossa família denominacional, irmãos da Assembleia de Deus Galileia, Assembleia de Deus como um todo, os irmãos da Igreja Metodista, nossa igreja de origem, outras denominações, irmãos e irmãs, é realmente um momento de emoção o Natal, e nós não nos furtamos de nos emocionar. E então, nesse momento, um abraço caloroso a todos e todas vocês. Diz assim João, Evangelho de João, no capítulo 2. Há três destaques, irmãos, nesse texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm muito vinho. Jesus lhe disse: mulher, e aqui a nota da BKJA nos fala, esse termo pode ser mulher ou senhora, termo respeitoso em aramaico, mas já refletindo um pequeno distanciamento, né? Porque Jesus já começava o seu ministério e aí já deixava a sua função de filho e pertencente à família, mas a alguém que veio para salvar. Claro, ficou sempre, o seu amor estaria sempre para com seus familiares, mas agora ele se estendia por toda a humanidade. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Depois leia Gênesis 41, 55. Estavam ali seis jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas. Duas ou três metretas, irmãos e irmãs, em grego, é de 80 a 120 litros no total, para você saber a quantidade. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros d'água e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai-o ao mestre Sala. Eles assim o fizeram. Mestre Sala já é mais conhecido, é o gerente, o encarregado da festa, e o responsável também pelo vinho. Eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos Judeus, versículo 13, Jesus purificando o templo, tá bem? A Páscoa dos Judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: Zelo pela tua casa me consumirá. Salmo 69, versículo 9. Os judeus o contestaram, dizendo: Que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi construído esse templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Aqui você percebe, né, irmão e irmã, que eles não entenderam nada. Jesus estava falando sobre erguer, sobre um outro ponto de vista, sobre a sua ressurreição, fazer de nós o seu templo, e eles estavam fazendo a contagem da construção de um templo físico, né? Não entenderam rigorosamente mesmo. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Olha aí, versículo 21. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Finalizando, Jesus conhece a índole humana, a partir do versículo 23, 24 e finalmente o 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Bom, já desejamos um Feliz Natal, agora vamos falar um pouquinho sobre o início do ministério de Jesus ali no livro de João, o Evangelho de João, diferente de outros evangelhos. O Evangelho de João é um evangelho teológico. Ele não fica no primeiro capítulo, segundo, dando dados historiográficos de quem, onde Jesus nasceu, dos pastores que vieram, dos magos. Ele não fica detalhando essas questões, ele já entra direto na teologia. Ele já entra direto nos princípios bíblicos, tá bem? Para você que está começando. O estudo da Bíblia já entra direto. Por isso é considerado o evangelho mais teológico. E eu deixo como proposição para essa devocional, nesse dia de Natal, irmãos e irmãs, Jesus é o vinho novo. O primeiro milagre de Jesus foi na festa de casamento em Caná da Galileia, como vocês sabem ou estão ouvindo pela primeira vez. Tendo o mestre sido convidado, ele aceitou com seus discípulos e foi à festa. Em certa altura da festa, Maria informou ao Senhor que o vinho tinha acabado e ele providenciou a continuidade da festa, transformando água em vinho novo. Aqui uma síntese da primeira parte. Então o texto começa com um símbolo de mudança na história. Quando fala 3 dias depois, vou falar para alguém que ainda não ouviu. 3 dias depois. Significa inversão completa da história, onde há um decreto de morte, se estabelece a vida. Onde os judeus foram ameaçados de serem exterminados, num passado mais longínquo, por um império. Depois eles foram libertos e Deus foi exaltado, dando origem à festa do Purim. Muito bem, isso acompanha a palavra do Senhor, mas na verdade você vai perceber que esses 3 dias estão muito antes até do livro de Esther. Então, o texto começa com um símbolo de mudança radical, 180 graus na história, com essa palavra 3 dias depois. Então, 3 dias depois do chamado, de ter chamado Filipe e Natanael. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos esses termos ao terceiro dia, 3 dias depois, passados 3 dias. Repare bem e sempre, observe sempre, porque tem essa simbologia, tá bom? A mudança 180 graus para o bem, da morte para a vida, das trevas para a luz, e assim por diante. Passados 3 dias, como um sinal do que aconteceria na ressurreição de Jesus. Morre na sexta, ressurge no domingo. Depois, percebe-se um traço importante na cristologia ao narrar o primeiro milagre de Jesus, em uma festa onde Jesus participava com os discípulos, e a provisão do vinho, que era uma bebida capaz de embriagar. Tinha vários tipos de vinho naquela época, irmãos. Vários tipos de vinho, como hoje nós temos também. E alguns querem dizer que toda situação onde Jesus fala de vinho, ele está falando de um vinho sem a possibilidade de alguém ser embriagado, ou Paulo quando fala. Ora, se fosse assim, Paulo não diria o que disse, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, isso é uma visão tacanha, uma visão ridícula de quem quer tentar transformar os seguidores de Jesus em pessoas que não têm convívio social, que não são capazes de estar junto com outras pessoas, da família, por exemplo, e manter uma postura de comunhão, mas mantendo a santidade simultaneamente. Então, eu faço questão de mencionar aqui para você, nessa palavra pastoral, ele participava com os discípulos e a provisão de vinho, que era bebida capaz de embriagar, sim, para a continuidade da festa. E muitos se embriagavam nessas festas, que duravam de 7 a 14 dias. Vinha gente de muito longe. E não vinham de ônibus, de metrô, ou qualquer outra coisa, né? Os carros modernos que nós temos. Não, eles vinham muitas vezes a pé e demoravam para chegar. Por isso costumavam ficar, em geral, 7 dias a festa demorava. Mas, em algumas situações, a festa poderia até demorar 14 dias. dependendo das possibilidades da família que recebia. Então, era uma bebida capaz de embriagar durante a festa, e mais uma vez nós percebemos o retrato de Jesus como plenamente humano, sem perder a plena santidade. Mas é humano, está na festa de casamento, não se sente mundano, não se sente pecador por estar numa festa de casamento, não se sente fazendo algo que é contrário à vontade do Pai. Pelo contrário, ele está ali por causa da vontade do Pai. O importante é que mantenha a santidade. Me lembro também calorosamente que esse foi o tema de todas as ministrações que fizemos no Uruguai há muitos anos atrás, em muitas cidades, falando sobre esse tema particular. Tá bom? Espero que alguém do grupo passe para eles o blog, o WhatsApp, e eles possam fazer parte e ouvir. Muitos hoje já devem ser líderes da igreja, com 40 anos e assim por diante. Isso já tem mais de 20 anos. E é importante que a gente sempre esteja relembrando. Então, mais uma vez, nós temos o retrato de um Jesus plenamente santo que está junto com a família, junto com a sociedade. Não está se escondendo numa caverna, ele não era um essênio que se recusava a andar na cidade. Pelo contrário, ele estava ali juntamente com as pessoas, reunido com as pessoas. Melhor colocando, plenamente humano e plenamente santo. Isso mostra um Messias misturado com o povo, sem se misturar com o pecado, se alegrando, mas se alegrando com a vida e não com a morte, festejando a comunhão familiar e não festejando as trevas, e mantendo sua santidade. É preciso enfatizar essa verdade todos os dias, para que o cristianismo, tão ralo hoje, tão frágil nos nossos dias, fique livre de toda mentira que amarra e tenta transformar a trajetória de Jesus em um tipo de vida repleta de proibições, um tipo de vida repleta de uma vida chata, uma vida de gente chata, uma vida de gente sem graça, incapaz de se alegrar com um momento como esse, que era um casamento. Muito bem, avançando. Você pode manter a santidade sem comprometer uma vida festiva. Maria, mãe de Jesus, pediu para Jesus providenciar o vinho, evidenciando que ela sabia, claro que sabia, desde a aparição do anjo Gabriel para ela, para José, a aparição dos pastores que viram, os anjos também tiveram a revelação, dos magos do Oriente e de tudo aquilo que aconteceu no templo com Simeão e o partilhar que ela teve com Isabel. Desde aquele momento, ela sabia que o seu filho era o Messias, o que ela provavelmente não sabia, podemos quase afirmar isso, é o total das implicações do que isso representaria. Claro que com o tempo, textos foram chegando, pessoas foram compartilhando tudo que estava escrito sobre o Messias, e ela foi se familiarizando, se inteirando a respeito disso, mas era mãe. E mesmo sabendo de tudo isso, é muito provável que ela não tivesse a amplitude total, a clareza total, nem os discípulos que andavam pertinho dele, e também algumas vezes fosse surpreendida por algumas coisas que aconteceram com ele, o que não diminui em nada o fato de Deus ter escolhido essa mulher maravilhosa. Maria é uma mulher maravilhosa que nós temos que reconhecer, a única mulher em todos os tempos que foi escolhida para conceber, por obra do Espírito Santo, a vida de Jesus, o Filho de Deus. Então, essa não é uma mulher qualquer ou uma mulher como as outras. Essa é uma mulher especial. O que não nos deve levar a equívocos que eu vou mencionar em seguida. Mas aqui Maria pediu para Jesus providenciar o vinho, sabendo ela, reconhecendo ela, a possibilidade que o filho tinha como Messias de fazer coisas extraordinárias. Mostra um grau de percepção acerca do poder de Deus que marcou desde a gestação até aquele momento no seu filho. Digo um grau porque acabei de dizer que a total percepção, provavelmente nem o discípulo mais íntimo, que era João, teve, e nem talvez até o final da sua vida, e nós talvez não tenhamos a total percepção nem até o final da nossa vida, e nem os santos ao longo de toda a história tenhamos a total percepção, só vamos ter mais claro essa percepção de tudo que ele representa na infinitude, na eternidade, tá bem? Por isso eu digo algum nível de percepção acerca do poder de Deus, através do seu filho, que é o Messias. Agora, reforço, você que vem de uma tradição católico-romana, com todo respeito, eu preciso dizer a você, você foi ensinado errado. Você foi ensinado de modo errado. Ensinada de modo errado. Esse texto não pode ser utilizado. Trata-se de um exagero absurdo, absurdo, transformar esse pedido de Maria em uma das bases para a construção da teologia mariana, que coloca Maria como mãe de Deus. Outro absurdo. Maria não é mãe de Deus, senão ela teria que ser anterior a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Maria é mãe do Deus que se fez ser humano, que continuava plenamente Deus, mas agora estava na condição de plenamente humano. Tinha dupla totalidade, né? Totalidade é plenitude de Deus e é plenitude humana. Ela é mãe desse, mas não é mãe do Pai, não é mãe do Espírito Santo. Então, a afirmação Maria, mãe de Deus, é um absurdo dos absurdos. Mais uma coisa que nós recebemos de herança de uma igreja que se perdeu logo depois do quarto século, se contaminou e praticamente durante 1000 anos, com raras exceções, estragou todo o processo de evangelização por 1000 anos. Todo o processo de evangelização e amadurecimento do cristianismo, justificação, salvação, novo nascimento, santificação, tudo isso foi profundamente comprometido por causa dessa corrupção da igreja durante o chamado período medieval. Mas volto a dizer, abra parêntese, há exceções, há pessoas que foram maravilhosas, brilhantes, e que souberam até se colocar contra algumas dessas heresias. Mas voltando a você que foi ensinado e que está ouvindo agora, ela não é mãe de Deus, senão ela teria que ser precursora em relação a Deus, a Trindade, me refiro à Trindade. Ela não é, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe do Deus que se fez ser humano, chamado Jesus. E aqui toda a honra, todo o respeito, né? Todo o nosso louvor a Deus pela vida dela, mas não é mãe de Deus, por isso não pode ser intercessora. Você não pode pedir para Maria, ela não é intercessora. Jesus é o intercessor. Maria não foi assunta ao céu. A Bíblia, em nenhum lugar, nos textos originais, diz que ela foi elevada ao céu. Maria não foi elevada ao céu. Então, tudo isso são erros. Todos esses são erros que você precisa se livrar. Precisa se livrar. É difícil. É uma tradição difícil. É uma fortaleza espiritual que tenta empurrar as pessoas para continuar nessa discrepância. Mas está errado. Se você descobre que uma coisa está errada na sua vida pessoal, na vida de um filho, uma filha, no pai, na mãe, você vai avisar. Eu estou avisando a você que no texto bíblico não há isso. Não há base para Maria ser considerada intercessora dos homens junto a Deus. Não há base para colocar Maria como assunta, elevada aos céus. Não há base para a teologia mariana. Não há base. Não há outros textos que possam corroborar com esse para a gente fazer uma teologia. Pelo contrário. Num determinado momento da história, eu vou fechar o parêntese agora porque o tema não é Maria. Embora hoje seja Natal, né? Estamos na véspera do Natal. Esse não é o tema. Mas eu quero dizer a você, não é possível continuar assim. Você tem que abandonar essa ideia. Essa ideia é falsa. Tá bem? Não é verdadeira. Isso é uma abominação perante Deus. Fecha aí o parêntese. Continuando no texto. O milagre também aponta para o estabelecimento de uma nova ordem espiritual. Ou seja, assim como jarros de pedra eram utilizados no rito de purificação e também para transformar, para transportar o vinho. Agora, através de Jesus, o ser humano pode ter em um novo jarro de pedra um novo vinho, uma vida nova. Até para quem estudou só no. Nos primeiros anos do curso fundamental, que era o primário antigamente, ginásio, é fácil de entender simbologia. Então, estamos diante aqui de uma simbologia, tá bem? Jarro de pedra, transportando a água e saciando a sede, transportando vinho e provendo vinho para uma festa. Eu estou dizendo para você que aqui há um campo simbólico. Jarro de pedra, através de Jesus, pode fazer com que o ser humano tenha um vinho novo, ou seja, uma vida nova. Se o fim do vinho aponta para o fim da festa, como diz o texto, nós, como os jarros de pedra da nossa sociedade, vemos toda a expectativa da humanidade ser feliz nessa vida sem Deus. É como se nós fôssemos o jarro de pedra e nós estamos observando ao lado e as pessoas não conseguem fazer uma festa na sua vida e uma festa contínua e uma festa plena, uma festa que não acaba nunca. É como se elas tivessem um momento de esvaziamento. Acabou O vinho, acabou aquilo que as alegrava, acabou aquilo que as mantinha felizes nessa vida. E se acabou o vinho, é porque essas pessoas tinham o primeiro vinho, e esse primeiro vinho é uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é como um vazio. É como um vazio existencial. É como um vazio ontológico. Um vazio no ser. Nada supre. Nada satisfaz. Pode ter o maior número de valores assim na sua conta bancária. Pode ter muitas propriedades. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser alto, pode ser baixo, mas em algum momento sente que o vinho acabou, sente que o motivo de festejar acabou, sente um vazio, sente uma tristeza, é como se houvesse uma declaração tácita, acabou o motivo para festejar. É necessário ouvir a voz de Jesus, irmãos, nessa hora. E você que está me ouvindo, é necessário encher o jarro de água. Para que o novo jarro de água se transforme em vinho novo. É preciso encher o coração da palavra de Deus e encher a sua vida da pessoa do Espírito Santo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e aceitar o Espírito Santo em você. Aceitar que sem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sem que Jesus ofereça para você o vinho novo, a sua festa acaba e com ele a festa vai durar para sempre. Você precisa entender isso hoje. Estamos celebrando o Natal. Se você estiver com Jesus, a sua festa dura para sempre. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter batalhas. Talvez até por aceitá-lo, você vai ter mais batalhas. Além daquelas todas que todo mundo tem, você ainda vai ter a batalha espiritual. Mas o fato é que a festa vai durar para sempre, mesmo em meio à batalha espiritual. Porque ele é o seu vinho novo. Você levou a água. Você se fez um jarro de pedra. Levou a água. Porque já disse, olha, acabou o meu vinho, acabou aquilo que me deu uma certa, uma relativa felicidade durante alguns anos da minha vida, ou muitos anos da minha vida, mas acabou tudo. Agora eu me sinto aqui sem vinho para continuar a festa, sem motivo para continuar feliz. E você se apresenta a Deus e a Jesus como Filho de Deus. Segunda pessoa da Trindade, e ele transforma a água em vinho, e ele transforma a sua vida numa vida nova, ele transforma a sua jarra em vinho novo. E o Espírito Santo vai acompanhar você agora até a consumação dos séculos. Queridos, ainda quanto a Maria, percebe-se que a resposta de Jesus mostra que ele é o Senhor sobre tudo, e embora respeitasse a mãe, não cabe aqui nenhuma postura, quando você lê o texto, até quando ele diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, não cabe imaginar que Jesus estivesse desrespeitando. Ele não estava desrespeitando, ele estava alargando a sua família. Ele estava demonstrando para os discípulos que a sua família agora não são só aqueles de laço ou de vínculo sanguíneo, como através da mãe, mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Bom, ele é o Senhor sobre tudo, e embora respeitasse a mãe, jamais a transformou numa senhora, numa deusa, em alguém que deva-se ter uma imagem e deva-se solicitar qualquer coisa. Jesus jamais falou isso. Você não vai ouvir em toda a Bíblia uma palavra de Jesus nesse sentido, Faça isso, essa leitura na sua Bíblia. E aqui eu encerro aquele parêntese que fiz mais uma vez. Mas voltando ao texto, com esse milagre, Jesus iniciou a manifestação da glória do Pai. Começa a obra ministerial de Jesus. E os discípulos vão percebendo o poder do Mestre e os sinais de que ele de fato era o Messias de Deus. Portanto, meu querido, se a água representava, no aspecto cerimonial do Antigo Testamento, a purificação, agora o vinho novo é quem representa, ou melhor, a transformação da água em vinho novo representa a plena alegria, a plena felicidade que se obtém através da comunhão com Jesus. Através da sua palavra, através da pessoa do Espírito Santo, representa aqui a vida nova, através da pessoa de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se era purificação no Antigo Testamento, agora é purificação, mas por meio da obra de Jesus que nos purificou de todo pecado na cruz do Calvário. O primeiro vinho é a vida do ser humano natural, todas as pessoas. Todas as pessoas que você conhece, tentando alcançar a felicidade sem Deus. O segundo vinho, ou vinho novo, milagrosamente distribuído, simboliza aqui uma vida que se faz plena e santa em Jesus e traz felicidade não por 7 dias ou 14, mas para toda a vida. Agora Jesus partilha com todos os que o aceitarem e fizerem aquilo que ele manda. Maria disse: façam o que ele manda. E os homens fizeram o que ele mandou e ele transformou água em vinho. E aproveitando, novamente, Jesus não mandou transformar a mãe dele, mãe natural, Maria, com toda a honra e respeito que devemos ter para com ela, não mandou que ninguém orasse para ela e que ela fosse intercessora, mediadora diante de Deus. Então, o primeiro vinho é a vida do homem natural, tentando ser feliz sem Deus. O segundo vinho, vinho novo, milagrosamente distribuído, é como o cumprimento de toda a lei, de toda a profecia e mais, o cumprimento de toda a vida e ministério de Jesus, é a vida plena, abundante, santa, que agora é partilhada com todos aqueles que o aceitarem e fizerem o que ele manda. Irmãos e irmãs, o zelo do Senhor fez com que Jesus purificasse o templo, segunda parte do capítulo. O zelo do Senhor fez com que Jesus purificasse o templo em Jerusalém, não permitindo que ele ficasse, se transformasse numa casa de negócios. Como esse zelo precisa estar presente nos discípulos nos dias que estamos vivendo. Nas vésperas da segunda vinda de Jesus, os templos de adoração estão se transformando num balcão de negócios e já desde o advento, do surgimento do neopentecostalismo. Na verdade, isso já começou na Idade Média, quando a igreja se corrompeu e se enriqueceu demais. Durante 1.000 anos se enriqueceu, deixou de ser aquela igreja primitiva, né, que foi chamada de católica, quando na medida em que se unificou para se defender das heresias, foi chamada de católica, ou seja, universal. Mas depois do 4º século, a partir do 5º, com certeza, a igreja se corrompeu e durante 1.000 anos transformou o evangelho numa casa de negócio. Depois eles vêm pedindo perdão a cada 100 anos, 200, 300, 500 anos, eles pedem perdão por alguma coisa. Mas esse perdão tinha que ser acompanhado da devolução de tudo que foi roubado também. De tudo que aquilo que foi apropriado de modo indébito. E hoje em dia, o neopentecostalismo tem feito também o transformar o templo de adoração em balcão de negócios. E eu vou dizer, não é só o neopentecostalismo, não. Os pentecostais, de modo geral, também. Enquanto os presidentes e os líderes vivem dignamente ou até com sobra, e muita sobra, há missionários e missionárias, como temos lá a pastora no campo missionário e outros, que ficam dependendo da absoluta misericórdia de Deus. Nas igrejas protestantes históricas também. E o pior é que eles são cínicos, não têm vergonha na cara. Cínico, sem vergonha na cara, eles transformam o evangelho num balcão de negócios e eles não se importam com nada, eles não se importam com ninguém, eles são capazes das piores das piores armações e da pior corrupção. Eles são capazes das maiores negociatas, eles são capazes da absoluta indiferença para com a necessidade dos irmãos, e eles vão transformando tudo numa coisa chamada prosperidade, prosperidade, prosperidade. Na verdade, é um grande balcão de negócio. Mas isso a gente encontra na maior igreja evangélica do Brasil. Isso a gente encontra nas neopentecostais, isso a gente encontra nas igrejas protestantes históricas, com as suas instituições e os seus cargos para 20 ou 30, enquanto os outros todos nada usufruem disso. Isso a gente encontra. Balcão de negócios. Devem se arrepender e fugir da ira vindoura. Nesse dia de Natal eu me levanto profeticamente dizendo, arrependam-se e fujam da ira vindoura. A começar da minha igreja, convertam-se, sensibilizem-se. Tomem vergonha na cara e depois da vergonha na cara, tomem uma atitude de levantar 8, 10 irmãos que têm possibilidade e supram as necessidades de quem tem. Jesus falou em derrubar o templo e em construir em 3 dias, apontando para a sua morte. Então vencemos esse segundo ponto aqui com zelo pela casa do Senhor. Nós temos que ter zelo, tá bem? E não transformar a igreja num balcão de negócio. Isso é um grande impedimento para o anúncio do evangelho na Europa até hoje, por tudo que a Igreja Católica fez e pelos que os protestantes fizeram também no advento do capitalismo. Porque capitalismo e protestantismo aparecem conjugados durante toda a modernidade e agora com esse neopentecostalismo que é escancaradamente um balcão de negócios. Jesus falou em derrubar o templo e reconstruir em 3 dias, apontando para sua morte, onde os templos, as edificações humanas da velha natureza, sem Deus, são derrubados e surge uma nova pessoa, um novo ser humano, que é como um vinho novo através da sua ressurreição. Vamos nos transformar hoje, deixar Deus nos transformar, deixa a luz do céu entrar e transformar cada um de nós num vinho novo, através da sua ressurreição. Os discípulos lembraram disso, queridos irmãos e irmãs, após a ressurreição, crendo na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos outros creram em Jesus antes da sua morte. Mas Jesus sabia que eles criam por causa dos sinais. é a terceira e última parte do capítulo. Ele considerava essa experiência, obviamente, superficial. Uma experiência puramente superficial. Eles creem em mim enquanto eu estou realizando sinais. Quando eu não realizar sinais, aí já não interessa. Finalmente, amados, como discípulos de Jesus, somos convidados hoje, nesse dia que antecede a celebração do Natal. Só para lembrar você também, essa data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Rigorosamente nada, zero. Isso era o dia da festa, nós vamos celebrar, porque convencionou-se celebrar, mas é bom que você saiba que nós estamos celebrando no dia que era reservado para um deus pagão, o Sol Invictus de Roma. Assim como lá no Egito eles tinham o deus Ra, em Roma tinha o deus Sol Invictus, e acharam por bem, naquele casamento Igreja e Império Romano, transformar esse dia da adoração do Sol Invictus e dizer que era o nascimento de Jesus. Então, você já sabe que não é o dia que Jesus nasceu. Não temos como aferir. Temos como aproximar algumas possibilidades que eu não vou discutir agora, mas saiba disso também, é importante. Não para se tornar um chato, não para estragar a festa de hoje com a sua família, com os irmãos, mas só para não se iludir, ser enganado. Como discípulos de Jesus, nós somos convidados a participar da vida de Deus, em uma festa que jamais termina. Nem precisamos saber que dia foi exatamente que ele nasceu há 2.000 anos atrás, irmãos e irmãs. Porque a festa com ele jamais termina. O discipulado deve ser vivido em plena humanidade, na busca da plena santidade. Não deixe de ser humano. Não queira deixar de ser humano para ser santo. Agora, não entenda santidade como uma expressão também inalcançável, por um lado, ou santidade como uma mistura com o mundanismo. Não, vivamos uma vida de plena humanidade que se baseia na plena santidade de Jesus. O Espírito Santo, queridos, através da palavra, simbolizado pela água em muitos trechos da Bíblia, pode ser transformado numa vida abundante. A água pode ser transformada pelo Espírito Santo em vida abundante. Eu repito, a água pode ser transformada em vinho novo, em vida abundante, vida eterna. Tudo que está escrito na Bíblia pode acontecer na minha vida e na sua vida. Para tanto é preciso seguir a Jesus e adorá-lo em espírito e em verdade, como os magos do Oriente, como os pastores que vieram até a manjedoura. Vamos adorá-lo nessa noite. Não é só comer, não é só comer, não é só comer, não é só beber. Para com isso. É adorar Jesus. Nossas vidas agora são o templo, irmãos. O tabernáculo do Espírito Santo, o lugar da sua habitação. Sendo assim, eu deixo um chamado à pureza pessoal para todos nós, a começar de mim, a pureza comunitária, uma exigência para que Deus, já que Deus habita em nós, e já que ele não habita num lugar contaminado pelas trevas, o que o Senhor está pronto a fazer na minha vida e na sua vida é transformar trevas em luz, vazio em preenchimento, escravidão em liberdade, solidão em companhia, em comunidade. Ele está pronto a fazer isso. Ele quer transformar as nossas vidas no lugar da sua habitação, na habitação do Espírito Santo. Abra o seu coração hoje. Vidas vazias vão ser transformadas em jarros de pedra cheios de vinho novo, que garantem uma vida feliz continuamente, eternamente. Continuamente, abundantemente, eternamente. Se o vinho da sua festa se esgotou. Meu irmão, minha irmã, se alguém te mandou essa mensagem, amigo, amiga, se o vinho da sua vida se esgotou, você olha para todos os lados da sua vida e diz: ai, eu estou esgotado, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais expectativa, eu estou cansado, eu estudei demais, eu trabalhei demais, eu estou esgotado e eu não encontro essa felicidade que esse homem está falando, que esse pastor está falando, que a Bíblia fala. Então eu quero dizer para você: se você está esgotado, se o motivo da festa da sua vida acabou, entregue-se a Jesus hoje. Escute o que ele diz. Aceite-o como Salvador dos seus pecados, como Senhor da sua vida, e você verá como uma nova vida surgirá. Milagrosamente aconteceu isso com milhares de pessoas. Há 2.000 anos acontece isso. Aconteceu comigo, está acontecendo comigo e vai acontecer com você. Seja um discípulo de Jesus e muitos sinais miraculosos como esses irão acontecer em sua vida. Sinais miraculosos irão acontecer em sua família, na sua igreja local, se você percebe que ali está faltando vinho novo. Na sua denominação, se ali falta vinho novo, se há um vazio no jarro, ao invés de vinho novo, há um vazio de amor, há um vazio de solidariedade, há um vazio de empatia, há um vazio de simpatia, né, que vem de empatós, simpatós, no grego, sentir com o outro, sentir a dor do outro, estar junto com o outro. Se você sente isso até na sua igreja local, e a gente sente isso no cristianismo hoje, no Brasil e nas nações, ah, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia de nos transformarmos de fato em discípulos de Jesus. E muitos sinais, como transformar água em vinho, miraculosos vão, sinais miraculosos vão acontecer, como transformar água em vinho. Sinais como esses irão acontecer em sua vida, família, ministério, igreja local, denominação, no cristianismo, na história. Haverá paz lá naqueles bairros da Amazônia onde está havendo morte. Haverá suprimento, haverá logística para a pastora conseguir alcançar os ribeirinhos que ela não alcançou e os índios. Haverá, porque Deus proverá, eu afirmo. E haverá provisão de festa para a vida de todo irmão e toda irmã que deixar a luz do céu entrar. Todo amigo e toda amiga que aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai ter para sempre uma festa. Não é uma festa de 7 dias, não. É uma festa de eternidade. É vinho. É vinho que não acaba nunca. A festa vai continuar para você, abundante e eterna. Sobretudo, é isso que vai acontecer. O milagre de uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo a todos e todas, nessa noite de Natal, que nós escolhemos, não fomos nem nós, né? Mas que nós herdamos a escolha desse dia. Então, vamos aproveitar, não para fazer comércio só, troca de presente, presente, presente, só para ativar o comércio. Acaba se transformando numa festa capitalista, não numa festa de Papai Noel, misturando o nascimento de Jesus com mitologias pagãs, não numa festa de comilança só, mas numa festa de vida abundante, plena e eterna. Ao dizer, nasceu Jesus, o sentido de tudo, o sentido da minha vida, a razão da minha alegria para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Eu desejo a todos e todas uma festa com Jesus nessa noite e todos os dias da sua vida, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a celebração, a festa do Espírito Santo de Deus seja conosco. E com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.